samba, que agora é pra valer. O rap que incendeia todavia vai crescer. As portas da ideia, da imaginação, tomam conta da escrita numa comunicação de irmão pra irmão, sem complicação do interior, saca só. Se liga, sangue bom, se quer entender o que vai te acontecer. Se é um mano, se é um dinheiro, quero ver se eu proceder. A tentação anda do lado da gente. Se eu for falar de fitas, já mentiram como intransigente. Sou mais um descabelado, num país mal acabado. Se está do meu lado, então escute o meu recado. Eu não entrei em treta errada, desconfio das fitas dadas. Não corro risco de tomar umas rajadas. Sei que é difícil você andar na decência, vendo tudo que acontece e ninguém toma providência. Golpe em cima de golpe, nunca mudam o curso. Tudo esses porra fica mais rico a cada concurso. Sem contar o pobre coitado que ficou hospitalizado. A conta era do governo, mas mesmo assim ele foi cobrado. Não tem o que oferecer, já até tomaram sua vida. Não tem jeito, nunca mais curará sua ferida interior. Interior nada é diferente. O Brasil é um só e maltrata tanta gente. Mas a resposta anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente. Interior nada é diferente. O Brasil é um só e maltrata tanta gente. Mas a resposta anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente. Moro o papo de muitas comédias, com boizinhos, cu de burro, cheio de fazer uma média. Veneram, ha, tal da Praça Portugal. Se está de carro na Getúlio, já se sente um tal. Ei, governantes, cadê os impostos pagos? Brasil tá falido, então enfiado tudo no rabo. Tem gente que não enxerga e apoia tudo isso. Destrói sua cidade, então transforma ela num lixo. Desviam toda a verba, adiantam sua conta. Só tomaram algum poder que esses pregos já aprontam. Eu canto rap então, em cima da base então. Deixa eu colar junto nessa banca de ladrão. Antes disso, uma serva no boteco do Sidão. Não consegui me adiantar, não tive a chance então. Mas a responsa anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente. Interior nada é diferente. O Brasil é um só e maltrata tanta gente. Mas a responsa anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente. Interior nada é diferente. O Brasil é um só e maltrata tanta gente. Mas a responsa anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente. PNDGNATO é o maluco da quebrada, vai rimar na maior, vai chegando sem dó. Mostra que não tá só, se eu fosse desistir seria bem pior. O rap é o pesadelo de quem não tem noção, que curte as propagandas de ostentação. Aí, tira os irmãos, se acha que é o bom, só por causa de uma caranga se achar o gostosão. Mas quem é, é, só considero quem é. Que não tenha na minha área, me tira de mané. Rapaziada, firmeza lá no boteco do Dedé. Vila Dutra, vários malucos na fé. É o compromisso. Rap vai chegando que agora é meu serviço. Interior nada é diferente. O Brasil é um só e maltrata tanta gente. Mas a responsa anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente. Interior nada é diferente. O Brasil é um só e maltrata tanta gente. Mas a responsa anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente. Interior nada é diferente. O Brasil é um só e maltrata tanta gente. Mas a responsa anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente. Interior nada é diferente. O Brasil é um só e maltrata tanta gente. Mas a responsa anda na minha mente. Procuro fazer de tudo pra não ser nenhum indecente.